no 643, no solo 51, no libera direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 612. Direita, Alfa e Juliette para 612, mantenha a escuta, gol no 643. Torre Salvador, boa noite, 353, zona 7, cliente da Charlie, autorização para Belém. 5317 Belém, confirme o horário do plano. Ao 0031. Confirmando 0031, não é isso? Ok, 0131. Aguarde um minuto, Felipe. Aguardo. Felipe, 5317 na escuta. 5317, siga. Ok, estou aqui com a lista de planos repetitivos na mão e o plano possui, que eu possuo aqui para Belém é para 0231, não confirma? Então o plano deve estar chegando aqui no sistema em mais 9 a 10 minutos. Quando aparecer eu chamo pra cópia, ok? Eu aguardo. controle Salvador, boa noite, TAM 3891, descida 140, chegada Bonf, informação Charlie. TAM 3891, nacional identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, do ajuste na 095. 4.000, autoriza a posição pelo Bonf 3891. Autorizado da presente a Prode Bonf, TAM 3891, não confirma apenas a velocidade indicada? A indicada é 250, direto Bonf 3891 na data. Gente, pode manter 250, TAM 3891. Gente, 3891. Voo IP Loda presente, mantendo 250 de indicar. 250 indicado direto pelo 3891. Controle Salvador, F7-5899, informação alfa. 95899, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o 050, reduz a 2509. 050 na mar e reduzirá para 259, vai dizer que 589. Centro Recife, TAM 3891. Controle Salvador. Desculpa, controle Salvador. 3891, por favor, pode confirmar na PROA de pelo a qual altitude está autorizado? Até 4 mil, TAM 3891 na proa de Pelô, mantendo 250 de indicado. Sente, 4 mil na proa de Pelô com 250 na 0 na 5 na 9, TAM 3891. Trip 5317 na escuta, para cópia. Afirma Trip 5317 na escuta. Autorizado Belém, o nível 360, via Upper Zulu 41. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 119.35, aciona 5517. Autorizado Belém, no nível 360, via Upper Zulu 41, decolada 10, curva à esquerda. Saída Momo, transição Trova, controle 19, decimal 35, transponder 5517, 35317. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3, o trip 5317. Panamara pronto, trip 5317. Ô maluco, boa noite. A proa para o localizador. Uno 805 está no 2003, a autorização para Natal, cliente da informação Charlie. Gol 805, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Subida Puka, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5510. Autorizado Natal no 370, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva pela esquerda. Saída Puka, transição Zipar. Controle 19.35 e o transponder 5510. O gol 1805. Cotejamento correto, portão 03, reporta pronto, gol 1805. Portará, gol 1805, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1714, 230 para Aracaju, autorização. Gol 1714, boa noite, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1714. Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Subida Puka, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, aciona 5516. Ok, autorizado Aracaju 230, pista 10, primeira curva à esquerda, Puka, transição Aracaju, controle é 119.35. E o transponder 5516, o gol 1714. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, o gol 1714. Vai chamar pronto para estacionar o gol 1714. Controle da 3291. Prossiga. se foi melhor, nessa prova a gente tem condição de interceptar o final. 3891. Controle CN, estão 3891, mantenha 215, guarda no último vetor para o localizador. CN, 3891. Desça para 2000 pés, ajuste 1015, aguarde o último vetor para o localizador. Gente, 2000, está 3291. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 896, da Alfa, descida para 150, cruzou 2010. Gol no 896, sem identificação, autorizado chegada à mar, e desse mantenha 060. 060, chegada a Mário no 896. O gol no 896 da presente está autorizada por hoje, ITAP. Por hoje, ITAP no 896. No 896, reautorizado, descida para 050. 050, 896. Autorizado, gol no 805, chama pronto para o táxi. Chamará pronto, gol no 805. Voa 190 para interceptar, 3891. Web 5899, vetor para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. 5899, ciente, mantém pro limite ao lado. 3891, pode voar de terra. Santa 3891. Santa 3891, prossiga. Pode curvar à esquerda para o Jardim de Acerra, interceptar a final. O TAN 3891, esquerda para o 1960. Sim, esquerda 1960, 3891. Controle Salvador, muito boa noite. TAN 3520, informação é Charlie, passando agora o 210 para o 1960. TAN 3520, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o 060. Para o 060, está na mar, TAN 3520. Web 5899, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000 no 095, Web 5899. TAM 3891, reporte estabilizado. Formarei. Web 5899 para o localizador, direita para o 070. Direita 070 para o localizador, Web 5899. Pode estabilizar, 3891. 3891 no completo final, torre 186 com pouso. Obrigado, tá, 3891. Web 5899 descendo para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado, Web 5899. 10, baixa travada. Então, 3891, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero. O vento 150 graus com 07 nós. Livre pouso, 3891. Tipo Itapia, obrigada. Tira do Itapia, tá 3520. Estabilizado, Web 5899. Web 5899, complete final, reduza para aproximação, torre 118.6, confuso. 18.6, boa noite. Para o táxi, gol 1805, está com POB de 98, autonomia de 2 horas e 40, alternando Fortaleza. Boa noite, 05, autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10, 14. Direita, Índia e Alfa, no ponto de espera, reportará pronto, o gol 1805. Oi, Salvador, boa noite, Web 5899. Web 5899, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Certo, aguarda. Pés de livre restrição em de altitude em Itapia. Gente, livre restrição, boa noite, Maceió. Autorização 350, Maceió. No 606, boa noite, qual o horário do plano? 3, senhor. Doutor Real, 5319, passa. 153, deve estar chegando aqui aos 23 da hora exata, 02:16 agora, deve estar chegando aproximadamente 02:23, meia hora antes. Quando chegar aqui eu chamo pra cópia. Tá bom, tô na escuta aí, entrevista é Pucaracaju? Afirmo, Pucaracaju. Grato, 606 da Gol. 3891, datando, solo aos 16, prossegue na minha escuta via Alfa e reporta para ingresso, tá com o seu Juliette. Gente, escuta via Alfa, ingresso na Juliette, 3891. Reporta para ingresso na Juliette. Gente, 3891. Webjet 5899, baixou e travou? Sim, Matheus. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós, Web 5899. Autorizado pouso, pista 10, Web 5899. Está no ponto de espera da 10 pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera, gol no 805. Mantenho no 805. Então 3520, reduz a 220 nós. 220, tá 3520. Salvador, 75809, da informação Charlie. 75809, sendo identificação autorizada, chegada a Mari, desse, mantenha o nível 060. 060 na Mari, web 5809. Web 5809 da presente, está autorizada para o DITAP. Para o DITAP, web 5809. Gol no 806, desça para 2000 pés, hoje o chão no 04, livre LS. Vento 896? Gol no 896, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS, reporte estabilizado, gol no 896. Ciente 2000 pés, reporte lá estabilizado, no 896. Se anima-se, na cabeceira 10, gol 1806.